7, Papa Tango, Alfa Vítor, Juliette, o vento 100 graus com 10 nós. Agora sim, tem pouso autorizado, pista no 7. Sim, está autorizado, pouso pelo Alfa Vítor, Juliette, Alfa. 3603. Salvador, boa tarde, TAM 3603. TAM 3603, acione identificação, chegada é a Mari, desse mantém o 050. Chegada a Mari, 0603. Mike Alpha Hotel no Solos 35, direita, chama o Solo 121, decimal 9, boa noite. 1219, Mike Alpha Hotel, boa noite. Solo Papa Tango, Mike Alpha Hotel, livrando na Expo. Mike Alpha Hotel, confirme o estacionamento. Aeroespar. Ciente, táxi via Quilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Para ingresso no pátio 1, via pátio 3, Mike Alpha Hotel. Vitor Juliette, aí, solo 35, autorizado backtrack, reporte livrando pista. Torre o Papa Tango, Papa Tango Golf, vamos para da Quebec para cruzamento de pista. Autorizado cruzamento até o Pat 5, Fox Echo Golf, tenha uma boa noite. Autorizado cruzamento até o Pat 5, boa noite, Fox Echo Golf. 136 a bordo, autonomia de 3 horas e 21, alternando Campinas. Ok, ciente, gol no 273, táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera, pista no 0, quando lá torre no 86, ajuste no 010, bom voo. Autorizado, Índia e Alfa até o ponto de espera da 190, na 190, 118, meia torre, ajuste 1010, 10, grato, bom serviço, senhor. Obrigado. Para ingresso no pátio 1, Mike Alfa Hotel. Mike Alfa Hotel, autorizado ingresso no pátio 1 após Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, mantém posição e chama a torre no 186 para o cruzamento. Ativo Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chama a torre 186 para o cruzamento. Agora 1-1-8, decimal meia. 1-1-8, decimal meia, grato, índia 90 graus. Oi, o Papa Tango, índia 90 graus, comandante. Papa Romeo, Índia November Alpha, autorizado a encurtar o máximo no 7, agilizando, reporte final de 2 milhas no 7, Índia November Alpha. Encurtará final de 2 milhas, Índia November Alpha, agilizando. Ciente 3603, livre desvio, reporte ao término do desvio, caso de falha de comunicação, reassuma na proa de TAP. A proa de TAP é ideal, podemos manter a JAM, está presente? Reduza, 2-1-0, nós. 2-1-0, nós, 3-6-0-3. Estimativa. Rólogo 1940, pushback acionamento, posição 5. Rolo 940, livre chame para o táxi. Chama para táxi, 940. Autorizado a linha de decolar, o gol 1273. Afirmativo, o gol 1273 está livre. Ok, autorizado a linha de decolar, o 1273. Vamos mandar cadete para o cruzamento. Gente, autorizado o cruzamento da 197, via Quebec até o 45, tenha uma boa noite. Cruzamento até o 45, boa noite. Decolos 40, controle 119, decimal 8, bom voo, boa noite. Boa noite, bom serviço. Bom dia. 200, your limit is one class de course. Left 2001, Charlie Whiskey. Boa noite, controle, gol 19273, nós estamos escutando. No 273, subo 360, contato, só tá na decolagem, gol no 273. 1940 para o táxi, está com autonomia de 4 horas e 15, POB 163, alterna Galeão. 1940, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera Y0. Quando lá a torre no 86, ajuste no 011 agora, bom voo. 011, táxi Juliette Alfa, do ponto de espera chama a torre 186. Obrigado, bom trabalho. Salvador é o 09 2009 3603. De November Alfa, autorizado pouso no 7, o vento 100 graus, 10 nós. Livre pouso 1100 graus com 109 de November Alfa. Salvador, boa noite, Bruno 940, tá próximo, ponto zero da 104. Boa noite, Bruno 940, Anin decola, pista no zero, vento 100 graus, 10 nós. Anin decola, dando zero, gol 1940. Ô Salvador, é o trip 5241, solicita autorização para Confins. Gente, trip 5241, aguarde a cópia, informação em curso Sierra, saída da EL. Saída da EL, trip 5241. November 91, Charlie Whiskey, 2 intercept clock, left the course, turn left, head 160, report established on final. Left 160, will report established on final 1, Charlie Whiskey. November 91, Charlie Whiskey, descend 2,000 feet, K8-1-0-1-1, November 011, down to 2001, Charlie Whiskey. O Dan 3603 autorizado para 3.000 pés. O ajuste em Salvador 1011. 3.000, 1011, 3603. Copia. O 5241 copia, prossiga. Trip 5241 com fins aprovado nível 400, rota via Pezulu 16. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda após direto bridge com curva direita. Transponder 5516, controle 119.8. 0, decolas 4-6, controle 119.8, então bom voo e boa noite. 9-8, obrigado, boa noite. Responder 5516, controle de saída 1198. 35241, cotejamento correto, chamei pronto. Chamará pronto, Tripe. Salvador, originário 6326. 6327, informação em curso, Sierra, copia. Afirmativo, senhorita. É, só confirme o nível solicitado, Xané 6327. 24. Gente, 240, Xané 6327, aprovado Ilhéus. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto Ilhéus com curva direita. Transponder 5520, controle 1998, Xané 6327. 3240 para Ilhéus, decola da Euleda com curva direita, 5520, transponder, controle 119.8. Xané 6327, cotejamento correto, Xané pronto. Agora pronto. Let's go to tower, Charlie Whiskey. Charlie Whiskey, contact now tower, 118.6 now. Charlie Whiskey. November 91, Charlie Whiskey's with you. November 91, Charlie Whiskey, can you confirm if Lenny gets down and locked? Lenny, you're standing locked, 1 Charlie Whiskey. November 91, Charlie Whiskey, cleared to land when you're 10 and the wind you 100 degrees, 12 knots. Altimeter set 1011. 1011, clear to land on 101 Charlie Whiskey. Três meia zero três, chame torre, um nono oito decimal meia. Over 91 Charlie Whiskey on the ground at 50, vacate the runway, the taxiway Echo at your right and contact ground 121 this morning. Good evening. 21-9, good evening. 0-1-1, Charlie Whiskey, Charlie Whiskey, Charlie Whiskey, Charlie Whiskey, boa noite, Torre Altan 3603, passou externo baixar travado. 3603, o vento 100 graus com 12 nós, ajuste no 011, tem pouso autorizado, pista no 0. Pouso autorizado, pista no 03603. Zero, Aremo 3, Charlie Whiskey. Solo Salvador, Rotan 3197, informação Serra, autorização Galeão nível 320. Rotan 3197, Galeão aprovado nível 380, rota via Peruísque 50, Bidev, UP November 857, Serra Golf Romeu, UP Zulu 16, Gruf, UP Zulu 14. Decola da pista 1-0, perfil de saída da Euleda, após direto Bidev com curva direita. Transponder 5523, controle 119.8. 5-1, obrigado, gol 1640. Upper 850 até Bidev, Upper November 857, até Serra Golfo Romeu, Upper Zulu 16, Gruf. Upper Zulu 1-4, decolando da 1-0 da Euleda, após direto Bidev, com curva à direita, 5523, transponder 119.8 ao controle, Rotan 3197. Rotan 3197, cotejamento correto, chame pronto. Chamará 3197. Solo, Salvador, boa tarde, 3603, Bruno. Boa tarde, 3603, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, reporte para ingresso no Pátio 1. Alfa, Kilo, Pátio 3, reportará no ingresso Pátio 1, 3603. São 3603, ciente, ingresso no pátio 1 no portão 07. Pátio 1 no portão 07, prendida. Salvador, voo 1776. Voo 1776, sua identificação, chegada a mar e voo direto e tapa em descida até o nível de voo 050. 050 na prioridade, voo 1776. Um 776, um pequeno desvio aqui do avião. Ciente no 776, livre desvio, após o término, reassuma para o GTAP. Ok. Informe ao controle quando reassumir na pro GTAP, no 776. 776, ciente. 3197, livre, chame táxi. Ciente, manda para o táxi, no 3197. Salvador, 6327, nono pushback acionamento. 6327, livre pushback acionamento, chame táxi. Livre, chamada táxi, 6327. Controle Salvador, TAM 3560, tem informação Sierra. 3560, a sua identificação, a chegada é a Mari, desse mantém o nível de voo 060, direto proa de TAP. 060, autorizado, direto TAP, TAM 3560. No 776 após o TAP, prossiga para 2000 pés, autorizado final ILSXC, reporte estabilizado. Bom, 776, pode tomar pro de Duna já, partida presente. Sob vetor agora, no 776, direita na proa 055, reporte estabilizado, limite ao localizador, indecida para 2000 pés, livre de restrição, no 776. 776, 055, limite ao localizador, descendo para 2000 pés.